General 6313, estabilizado, visual com o campo. 6313, completa procedimento 14 na frequência 18.6. 18.6, beijão. Salvador, Jerema 3113, sinal 5 milhas. O Jerema 3113, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1000 graus, 05 nós. Ele pouso no 06313. American 230, ready to push off of spot number 9. American 230, push back and start approved, the comeback, ready for taxi. Push back and start approved, we'll call you ready for taxi for American 230. Ocean é 6313 no solo 07, Libéria direita na minha escuta. Prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Ocean é 6313. Se você não me levar aqui na rua, última Alfa e Juliette, na sua escuta 6313, eu passaria para ingresso, Juliette. Beijo. Ocean é 6313, ingresso de Juliette, portão 03. Juliette 3, prossegue, 6313. South American 230, taxi. American 230, send by. American 230, tax approved via main apron, taxiway India. On hold points, runway 10, coming back right for takeoff, declination 1013. Understand that we are clear to taxi for American 230. That's correct. Tax approved via main apron, taxiway India. On hold points, runway 10. Maintain position, come back right for takeoff. Okay, understand. Taxiway India, then to Bravo. We'll hold short of the active runway, and we'll call ready for takeoff, American 230. Tower American 230 approaching the hold point for runway 10, we're ready. American 230 clear for line up and take off runway 10, the wind is 090 degrees, 05 knots. Good for takeoff for runway 10 for American 230. Circa 230 airborne at 19er, Colonel Salvador departure 119er decimal 8, have a nice trip. 19er American 230. Sobre 707, boa noite, acionando a identificação, o velho Lagoinhas para interceptar a chegada a Bonf, desse mantém a nível de voo 050. Para interceptar a posição Bonf, vendo a proa 225, curva direita, 707. Departure American 230, with you at 2100 for flight level 360. America 230, radar contact on takeoff, climb to maintain flight level 360, mom departure. Finish time clear to climb flight level 360, direct American at 230. Salvador, Maus, boa noite, Europa, Seiko, 284, are you ready for copying? We are ready to copy the almost ready for landing. Europa 084, clear Salvador to Lima Echo Mike Delta Madrid, initially flight level 370 via Upper Zulu 19er until Mosmo, Mike Oscar Sierra, Mike Uniform, after direct to Gbeach, Golf, Echo, Bravo, India Tango, after Upper Zulu 44 to Mossoró and then according to your flight plan route. Departure from runway 10, after left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, and Froti transition. Fox Romeo Oscar, Tango India transition. Salvador departure 119.8 and the squawk 5516, Europa 084. Europa 084, just confirm the departure frequency 119.80. I confirm again, 119.80. The wind back is correct, come back right for pushback and start gate 09er, Europa 084. Correction, gate 10, Europa 084. America 220, call it center 126.85, enable 12545. 2685, 12545, American 220. Instituto da separadora de meu país, livre procedimento, reporte estabilizado, ajuste padrão, 63. Livre 63, autorizado, reporte estabilizado, 63. 60. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Sanvo 1, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5515. Zero para Guarulhos, 360, decola 90, primeira direita, Sanvo 1, Leda, Motiva, 390, toma 7, plano de voo. 98, controle 5595, atrasado, 6303, hoje é. Fechamento correto, portão 03, chame pronto, Xené 63, 13. Passarei 13. Europa 084, pushback and startup approved, comeback right for taxi. Xené 6224, adicione identificação e chegada bom mediona, desce a montanha no vídeo 050. Esperança, Europa 0846, Europa 0846, approved via main apron taxiway India. On hold point runway 10, coming back ready for takeoff, declinate 1013. We are clear for taxi to Paris, via Abron, via India, to the holding point 1013, call 0113, call 0 ready for takeoff to Europa 04. Torre Salvador, boa noite, 8007 Azul, final de 6 milhas, visual. Azul 2707. Boa noite, tráfego já avistado, autorizado com pistão no zero, vento 1110 graus, 07 nós. De pouso na pistão 10, 2707 azul. Dois. Chame a torre em 118, décima 1612. Na escuta, chame a minha 322. Permanece. O 390 para Recife, a peso 17 para outro DCT, Cucaracaju 5504 no transporte. Chame pronto, se tiver acionamento. Autorizado, pouso para 2707. Afirmo, 1110 graus, 07 nós. De pouso 2707. Azul 2707 no solo aos 39, libere direita na minha escuta. Prossiga Alfa Kilo, pátio 3, remota 3, Lima. Libera direita, Alfa Kilo, pátio 3, remota 3, Lima. Azul 2707. 324, desça para 2000 país sem restrições, ajuste padrão, autorizado procedimento, reporta quando estabilizado. Zero, zero degrees, zero, seven, nine. We are clear to line up and take off runway 10, go past 084. Departed, muy buena noche, Europa 084, passing 600 to fly level 370, mobile departure. Europa 084, good evening, with the contact on the cross, climbing and maintain flight level 370 on mobile departure. Climb to fly level 370 on mobile departure, Europa 084. Com 970, senhora identificação, autorizado descida para o nível 050 via chegada à bomba de hora. O bomba 970 para interceptar a posição em TAP e curva direita na proa 057. Oceano 62-24. Oceano 62-24, completa procedimento com a torre na frequência 118.10. Boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 07 nós. Repouso, Salvador, ou Xaner 6313, aparcado 03 para puxa acionamento. Autorizado, Chamitaxo, Xaner 6313. Ele puxa acionamento e reporta ataque 6313. Azul 4070, senhora, identificação de cada bomba de ônibus, se mantém a nível de voo 050. Voo 970, cancelado as inscrições, do separador de meu país, do destino 014, livre procedimento, reporta estabilizado. Thank you, senhora, do procedimento, reporta estabilizado, 10 para 2000, o ajuste também 14, voo 970, obrigado. Alpha 084, call epicenter 126.85. 1235, Europa 084, bye. Xenemia 224, visual com Airbus da companhia do Pátio 1, através do portão 04. Após o início do táxi do mesmo, autorizado ingresso Juliette, portão 04, Xenemia 224. Ok, após o táxi da companhia, ingresso no 4262. Táxi Xanair 6313, tem 161 a bordo, 4 horas e 40, alternando Galeão. O Xanair 6313, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 4. Ajuste bem 14, ponto de espera, chama quando pronto, o Xanair 6313. Dona Márcia Gisele, chama a torre número 8, decimal 6. 8, obrigado, boa noite. Ajuste 40-70, cancelado as restrições, de altitude de velocidade, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, livre procedimento LS, XOI, pista no 0, reporte estabilizado. Boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 1-1-0 graus, 07 nós. Tem livre pouso, pistão no zero, pouso no 970. Corre o Xanair 6313, visual com tráfego nacional, está pronto no ponto de espera da 10. Seguinte, o Xanair 6313, após a passagem do Boeing da Gol que pousa, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Afirmativa, após o pouso da Gol, a gente mantém na 10, o Xanair 6313. Oceano, identificação, o Volta Vog para interceptar a chegada da bomba mediona, desse mantém o nível de voo 050. Com 3178, para interceptar a posição Itap, vou na proa 060. No 970, no solo 59, libere a direita, na minha escuta. Prossiga táxi, Alfa e Juliette, portão 08. Ando à direita, autorizado táxi Alfa e Juliette, para o 08, na sua escuta, meu nome. Ocean M3-13, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 07 nós. Livre decolagem, permitindo 1-0, Ocean M3-13. Só comprar a posse 4070, torre à noite, decimal 60. Boa. 01, chame agora o controle 119, decimal 8, tem um bom voo. 1198, boa, chame 6303. Controle Salvador, muito boa noite, chame 6303, nação Rono, decolado. Ocean 3-1-3, contato radar na decolagem, saída São Bruno, nível 360. São Bruno, 360, poderia voar Mothra, está presente? Autorizado Leda, Ocean 3-1-3, Leda. Direto Leda, 6-3-1-3, graças a Leda. 0 graus, 07 no S. Autorizado pista 10, 10 no 4, 4, 0, 7, 0.